Quadras de música. Música. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the street, though, she's my companion. I walk through a hill's curve, she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. Well, I never worried, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Or take me to the place I love, take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Or take me to the place I love, take me all the way. Yeah, yeah, yeah. It's hard to believe that there's nobody out there. Hard to believe that I'm all alone. Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 166ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, as quadras estilísticas centrar-se-ão no rock, numa semana durante a qual uma das notícias mais comentadas na Europa foi a previsão que aponta para que o próximo verão seja o mais frio dos últimos 200 anos, troquemos as voltas à temperatura e centremo-nos num grupo bem quente e picante, os Red Hot Chili Peppers. Red Hot, compreenderam, amigos ouvintes? A banda norte-americana foi formada em Los Angeles no ano 1983, com base no rock, variando para o funk e passando ainda pelo punk rock e rock psicadélico, terá pela primeira vez o seu espaço próprio neste programa. Iniciamos com uma versão acústica de Under the Bridge, um dos maiores sucessos dos rapazes do estado da Califórnia, que apareceu nas lojas em 1992, como o segundo single que do álbum de estúdio do grupo. De seguida, iremos destacar Californication, o seu sétimo trabalho discográfico, comercializado a partir de 1999. O primeiro single, e tal como Under the Bridge, foi catapultado para a lista de grandes êxitos do grupo. Escutemos a melodia Scar Tissue. Scar Tissue that I wish you saw. Side Captain Mr. Know-it-all. I close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this. call them sweet wit. Call it fall, I'll make it to the moon if I have to crawl in. With the shed is lonely. A criação da próxima melodia com a narração das viagens e do conhecimento que teve de vários pontos do planeta Terra, graças às digressões protagonizadas pelos Red Hot Chili Peppers. Com a longa-metragem A Vida Bela, realizada por Roberto Benigni como inspiração para os seus versos, segue-se A Fashion Overall e, simultaneamente, o segundo single de Californication, Around the World. All around the world, we can make time. Rather than never stop it, cause I'm in my prime. Born in the north, this want to entertain ya. Cause I'm down for the state of Pennsylvania. I try not to whine, but I must warn ya about the motherfucking girls of California. Alabama baby said, hallelujah. Good God, girl, I wish I knew ya. foi lançado o terceiro single do mesmo álbum. Num registro diverso, retrata as batalhas pessoais e interiores que antigos toxicodependentes atravessam e, infelizmente, nem sempre superam. Ouçamos Other Side. How long will I slide? Or separate my side? I don't believe it's been slitting my throat is all I am. I heard your voice through a photograph. Será escutada numa versão ao vivo, fazendo referência ao estado onde surgiu o grupo California. A música ficou igualmente conhecida por ser acompanhada por um vídeo animado em formato 3 dimensões ou 3D, no qual cada um dos membros do grupo é protagonista na faixa Californication. Thank you. quinto e último single de Californication tem um ritmo calmo, belo, mas também um contexto curioso. Foi comercializado apenas na Europa em 2001, mas será eventualmente um dos singles menos populares da carreira da banda. Isto porque, rezam as crónicas, só foi lançado como single devido a um fã, um seguidor próximo do grupo, que apontava a melodia em causa como a sua predileta. Talvez por esse fator, não recolheu grande sucesso nas rádios e televisões, ficando popular apenas dentro da comunidade de fãs dos Red Hot. Trata-se da 15ª e última faixa do álbum, intitula-se Road Tripping. Road tripping with my two favorite allies, pulling loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for. No ano seguinte, 2002, ficou famoso o primeiro single do álbum que tem o mesmo nome de próxima canção. Situemo-nos no 8º trabalho discográfico do agrupamento musical, que incluía mais uma música a chegar a número 1 em várias tabelas de vendas. É o terceiro elemento de um trio composto pelas músicas mais tocadas nos seus concertos. Ao lado de Under the Bridge e Scar Tissue, a música é interpretada em quase todas as atuações dos Red Hot Chili Peppers. Fiquemos com By the Way. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stick mask, conch up, conch up. She's such a little DJ. Get that quick, my street's been on the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat

muita pena minha. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a Anthony Kiedis, Michael Flea Balzary, Chad Smith e Josh Klinghoffer, os membros atuais dos Red Hot Chili Peppers. Numa altura em que muito se comenta o facto de o próximo verão poder ser o mais frio dos últimos 2 séculos, trocamos as voltas à temperatura e destacamos um grupo de rock quente e picante. Mas atenção, amigos ouvintes, não imaginem um verão frio qual inverno. Haverá dias menos quentes, sim, mas o verão não será muito diferente dos anteriores. Para os ouvintes que gostam de calor, sosseguem, sosseguem. Iremos encerrar com o último single comercializado até à data pelos Red Hot. Do álbum 2011, I'm With You, o 10º da carreira da banda, foi escolhido comercializado no ano passado, 2012, a música que tem o título Brandon's Death Song. Muito boa noite. E até uma próxima oportunidade. If I die before I get it done, will you decide? I'll take my words and turn them into signs that will survive. Because a long time ago I knew not to deprive. It's safe out there and now you're everywhere just like the sky. But you are love, you are the love supreme, you are the right. And when you hear this, you know it's yours. Goodbye. Like I said, you know I'm almost dead, you know I'm almost gone. And when the drummer drums, he's gonna play my song to carry me along. Like I said, you know I'm almost dead, you know I'm almost gone. And when the boatman I said, you know I'm almost dead, you know I'm almost